pensar assim. Contigo, meu amor, a noite inteira eu vou. Vamos ficar assim, dançando sem parar. A noite não tem fim. Vamos chamar a multidão que está, a nos olhar para também dançar. Eu quero ver então, rodando no salão, casais se amando a dançar. Chamar a multidão que está a nos olhar para também